Meu nome é Carlos Henrique, eu estou no módulo da UESB. Hoje é dia 22 de setembro, uma segunda-feira, agora são 10h16. E agora eu estou captando o som do local onde tira Xerox. Eu vou ver se eu consigo converter a entrada e passo para cá depois. Mas eu vou correr esse aqui, tá em PDF, mas ele tá com aquele problema de não carregar. Mas tá tranquilo, pior se a gente tivesse que guardar aquelas formas aí. Se eu tivesse que decorar, eu desistia. Aí eu entregava a ouro ao As teóricas também, eu acho que não vai ser tão difícil não, porque a gente aprende de forma muito. É bom ser baixado mesmo. Tá dando pra você ver que você podia tirar a cópia da minha, que a minha tá grandona. Ah, posso tirar a cópia da sua? Pode. Você ficou pequenininha. Você tira a cópia da sua, por favor? O que, meu filho, que você falou? Dá uma olhada no celular da senhora. Obrigada, gente. Até daqui a pouco. Peraí.